quasi ne siano uno la metà. Alfa Tenta Juliette, será 162, gol 9 ou 62. O voo 864, por favor. Escuta, voo 864. ACO no 350, autorizado, PLP do Lula 7 até Orava, pode direto. Recorda 10 curva esquerda no perfil da Pucajã, Maracaju. 5457, eu transporto em 19 por favor. Autorizado com voz para a Matrona, ele divulgou 350, com a palavra do plano de voo, foi pulou no 7, horário desse sistema CO, jogando 1-0 com o Provei Esquerda, por Jamo Aru, 5457-198, voo 864. 864, correto, correção 1-7, chega para o Positivo, estamos no 7, já estamos prontos para o puxo de acionamento, voo 1864. Já estão prontos? Chego. Fazer a nave azul parqueada à sua esquerda aí no 8 e deixa ele partir. Tira a porta para que a nave azul 8 está autorizado. Boa noite, 4. 18 está aqui, boa. Boa. 3216, deixa para 12.000 pés, canal 9013. Autorizado ele a 76 da pistola 90 sem o glide, reposto estabilizado. 1790, chame Recife, frequencial 12545, alternal 12685. Recife 12545, alternal 12885, bora 790. Identificação, uma pro de mar para interceptar a chegada dessa via para o nível 050, canal 9013. Direita Índia, chama a Frontex 2 para o abraço, até a próxima. Tá com o 1 ou 8, né? 4 ou 8? Então, vamos

Na decolagem, suba via da El para o nível 360. Via da El para o 360, Oxa 6203. Pode olhar para o registro da El? Oxa 6203, após 2 mil pés, autorizado da El. Via da El, Oxa 6203. Salvador, bom dia, tá 3206 visual, pistola 0, baixo travado. Tá 3206, bom dia, avistado, povo autorizado, pistola 0, 21100 graus, 129, confirmando capicera 90, 3800 metros deslocado. 3206. Boa tarde, está 3804, acione a identificação, descobri a chegada a Mari para o nível 060, QNH1 no 013. E a Mari para o 060, 823804. Sou 2067, copia? Copia. Barulhos autorizados, 360, via Pedro 10. Decola da 10 com a direita no fechuga da El Lida, Motiva. 5475, transponda 198, controle. Autorizado 360 para Guarulhos, aerolíneo superior do Luno 0. Decola da 10 com a primeira curva à direita, no fechuga da saída da El Lida, Motiva. 198, controle, 5475, a ponte número 10. 2067 correto, chama próximo espectramento, gate 10. Chama, né? De 4463, após o pouso aeronave da Tona Curta, e mantém a partida Charlie, cabeceira 10 deslocada. Após o mesmo, será que o passado é a gente deslocada. Descobri para 2010, general no 013, autorizado. Final ILS, X-ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, 2000, 3163, 5 mil, reportado. Correia no solo 27, libera via Fox, solo no 21, decimal 1. 21, 1 via Fox. Obrigado, Felipe. Com 864, após rolagem no Embraer da Azul, ali mantém a partida carteira deslocada. Rolagem da aeronave da Azul, ali mantém a partida deslocada, voo 1-8-6. Orange Coast Identifier via both arrival to flight level 050 to meter 31013. Salvador, muito boa tarde, Azul 4463. 4463, contato radar, suba para nível 180, saída Coral. Coral 180, grátis. Decolagem autorizada, pistão 10, vento 10 graus e 9 nós. Decolagem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864, contato radar, suba para o nível 350 na saída Puca. Atenção 350, perdeu Puca, copiando, voo 1864. 2067 na ponte 10 solicita pushback acionamento. Ponte 10 fazia, me chama a parte de voo 2067. Chamar lá para o táxi. Quatro autorizado final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, contra a marcador 3204. Quatro quatro meia três, e o CODE. E o CODE é proa, 4463. Salvador, boa tarde, passageiro 2230, boa tarde, passageiro 2230, acione identificação, prossiga na chegada da mãe, Senegal no 012, reporte no ponto da EDC. Está presente, Camigão de Sida, seria possível a proa de CODE? Toque, desça para o nível 060, passaria do 2230. 060, boa sorte, graças a Deus. Toque Sierra 201, descendo 4000 feet, altimeter série 1012, radio speed 2209. Descending 4000 feet over 1012, and listen speed 2209. Welcome to Sierra 201. Voo 2067, solicita TAC. Estamos com 181 a bordo, 3 horas e 47 da Leão. Voo 2067, autorizado TAC, fizer parte 1 ano em Índia, até o ponto de espera da 10. Quando no ponto de espera, chama a torre, 118.95, ajuste no 012. Ajustado. Pátio e Índia, 1895 com a torre de Salvador 2067, tá bom? E Salvador, Sané 6356. Sané 6356 avistado, check trem, pouso autorizado, pistão 10, vento 120 graus, 139, atento a cabeceira deslocada em 3806. Leve posto 6356. Sané 6254. Para o Rio de Janeiro, 360, informação Índia, confere. Afirma, professor. Sou o reporte no ponto da descida. Via Upsilon 44, Alfa Delta Alfa. Decola da 10 com primeira curva à direita, saída da El, Leda e Dead. 1198, controle, 5470, transporte. Aguarde o procedimento da RNAV pistão no 0, azul 2771. Comandado da RNAV, azul 2771. Golfo Eco Sierra 201, vector 4 space, turn right, heading 235, the limit is localized. Present 235, limit localized, Golfo Eco Sierra 201. 23804, corrente com PNH agora 10012. Ele dói, grava, 2000 feet. Boa tarde, prossiga. Centro Recife, 1, 2, 5, decimal 4, 5, alterno 1, 2, 6, decimal 8, 5.

Alfa Romeo Tráfego, 2 horas, 1,612 milhas, rumo sudoeste, mantém nível 180, tipo Embraer 190. Estamos no ideal de descida, 2771. Sente dúvida, o tráfego mantém nível 190, azul 2771. A gente vai manter o 190. 4463, tráfego 11 horas, 12 milhas, rumo nordeste, mantém nível 190, tipo Antr 72. Voltei 067, quando pronto, decolagem autorizada 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2-2. Correto, autorizado, 2067, tá bom? Tem mais Approach without flight close, contact Salvador Tower 18495. Echo Sierra 201, continue approach, stand by runway 10, vacated. Continue approach runway 10, runway 201. Airbus 330, liberação final ILS X-Ray 110. Curva esquerda na proa 135, deixa para 3.000 pés, o QNH 1012. Nessa proa intercepta o localizador, passeio 2230. Esquerda, proa 125, descendo para 3.000, ajustado no 012. Se possível, senhor, a gente pode ir lá na proa do 372 e completar a Renata. Deixa autorizado o serviço 3.000, passeio 2230. Gente, após a passagem da mesma, tentando as esteiras turbulência, em decolagem autorizada, com proa sul, vento 1,00 graus, no 9, guardião 01. 2067, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360 da El. Um minuto e meio para ingresso na terminal ideal, serviço radar terminado, chama o controle 120 de cima 1. 2067, em condições de coordenar uma proa de Mótima? Guarde o voo 2067, voo de Leda. Leda. Aguardando o Mótima. Segundo, décima 1. Libera, 1-2-1-1. Guardião 01, fora do solo, próximo. Guardião 01, no ciente, prossegue com proa sul, controle 1-1-9, décima 8, não. 1-9, décima 8, grato, 01. Golf FCR 201, Pierce Land Runway 10, wind 100 degrees, 11 knots. Attention, displacer threshold 10 in 380 meters. Estoy aquí en el runway 10, copia de información, lo que sea 201. 8101, prossiga via litoral sul, reporte para o Corrigir. Reporte no farol da barra, guardião 01. Litoral sul, reportará farol da barra, guardião 01, no braço. 867 Brasília, 360. Via UPA do Lula 7, conforme o plano. Colagem da pistão no 0, primeira curva à direita, saída Rabó, eleva. 119.8, controle, 5523, transponde. Ok, Brasília, nível 360, autorizado, está 10 à direita. Entrada arbórea, aliança, apertura 17, aerovia, 5523, transponde o controle, 119.80. Correto, 1877, chame pronto, portão 62. Senta. 3804, Juliette, portão 4. 9302, para que a fila seja 3304. 9302, Índia, confere a guarda-copa. 3804, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 3804. 5, limite radial, 280, Guarda de Salvador. 0 no 5, a proa, radial 186, sir. Objetivo 280, Salvador, vai ser 2771. Gente, 0 no 5, a proa, limite 280, da radial, o 2771. 2771, eu disse, é para 3 mil pés do que é legal no 012. 3 mil pés com 1012, azul 2771. 119, decima 8, controle, 5476 no transporte. Obrigado, Cassino 320, que é o 3010, o básico, o 3016, já pode comprar, já deve ser da direita, o HL, o da máquina. Controle 392, transporte 9302, correto, chama o portão 2. Camarada, passing round 1 to 1 decimal 1, could you confirm your apron? Contact ground 1-1-1, standby for further instruction. 771, corre direita para 040, limite ao localizador. 040, é a proa, limite ao lock para a azul 2771. 2067, já pode aprovar a módula. Ainda, o voo 2067. Guarda. April 1, call me back on taxi Lima, Golf Eco Terra 201. Continuando com a direita para 070, desse parador no pé, está autorizado o final ILS X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado no localizador. Gente, a proa 070, senhor Ispalmo, foi solicitado a aeronave, se o senhor autorizar. Beleza, assume navegação para o servidor 366, desse parador 5003, reporte na final do aeronave pistão 0, azul 2771. Gente, vamos reassumir na proa do serviço 366, descer para 2.500, tá? Vamos repetir na final. 2067, vou 2067, chama o centro Recife, 125 decimal 1, não perde 133 decimal 95. Bom dia. Bom dia. 230, estabilizando a sinal visual. Eu 230, chama Torres, Salvador 1, no 8, decimal 9, senhor. 95, muito obrigado, senhor. Até. Até. Você 2771, se você iniciar a redução, 1809. Reduzindo 1809, azul 2771. 2230, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Exato. Identificação de seu via, chegando a Mari, para 2 mil pés, Senegal no 012. Pistão 90, vento 100 graus, 119. Atenta a cabeceira deslocada 3806. 6, passarelo 2230. Follow me, veículo. Follow the same to the apron number 4. Agora livre, o 624, chama o taxi. Quem vai te matar? 71, tráfico 37, 5 minutos à sua frente, tipo ATR72, reduza para velocidade de aproximação, chama a torre 118, decimal 95. Centro do tráfego, reduzindo a aproximação, e vamos chamar 1895. Obrigado, boa. Boa. Controle 1895 à torre e 0167 transporte. Gente, no Pat 4, confirma as pessoas a bordo, não vem bem, como é que... tá 9393, pronto, cota. Afirma, chegou. 9393, autorizado Guarulhos, nível 340, via rota do plano. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1-9, décima 8, controle, 5-5, 1-5, o transponder. 2-9, cabeceira deslocada 3-0 metros. Gente, azul 27, 71, ouvindo, perdão, senhora. Líder. Ouvindo. 090 graus, 129. Gente, livre pouso para o azul 2771. Paciente da cabeceira deslocada. Olha só, rota do plano, está 9393. O senhor falou conforme rota, conforme rota. Achando conforme a rota do plano de voo. Certo. Chama pronto, botão 5, está 9393. Está chamando. Fala, boa tarde, bateria 2230, de boa. 2230, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Sete 1-1, Fala 5-4, libera VAF, Fala 1-2-1, Lístima 1. Esperando, baixa mais 2-1-1, obrigado, Boa Azul 2-7-7-1. Acompanha. Comandante a posição aguardando, está 9-3-9-3. Vai manter aguardando. Passarela 2-2-3-0, Alfa Juliette, remota 1-3 do Pátio 1. Foi para o 7-7-1? Negativo, passarela 2-2-3-0. Gente, 1-3, Pátio 1, 2-2-3-0. 7-1-1, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, Azul 2-7-7-1. General no 092, desça para nível 050. Colagem autorizada, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Zero controle. Tráfico 1, número 2, porém o tráfico número 1, bem à frente, então 3290. Será que pode voar 1 ou 3290? Certo, está 3290. Duna, muito obrigado, está 3290. Parão 4 autorizado, final ILS X-Ray, pistão é zero, reporte estabilizado no localizador. 6254, decimal 257, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, obrigado. Controle, boa tarde, o Xané 62, está circulando, se escuta. Contato radar, suba, para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, autoriza para o Adilida. Afirmativo, Xané 62, circula. Bravo Delta, boa tarde, prossiga. Chame 121, décima 1 para a cópia, Juliette, Bravo Delta. Autorizado, vitória da conquista, nível 100, decola da pista 17, primeira curva à direita, saída arbó, elefa, após direto ao piló, após direto, vitória da conquista. 119, décima 8, controle, aciona 5433, Juliette Bravo Delta. Delta, confirma, pessoas a bordo? Tétio, Juliette Bravo Delta, para acionamento, parte de decolagem, chama a torre, 118, décima 95, ajuste 10, 12. Alô, 9393, para o tanque 81 a bordo, 3:50, Daniel Alternado. 9393, táxi aprovado, já parte 1 Ninja, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera, chama a torre, 118, décima 95, ajuste 10, 12. Ok, autorizado, pátio 1 Inter, ponto de espera, 1895, com 1012, 0012, 9393. Salvador Azul, 4089, 28, pushback, acionamento. Ok, 18 livre, chama táxi, 4089. Livre, puxa, acionar, 4089. Decolagem de Stone no site, vento 0, 90 graus, 1, 2, 9. Torre Salvador, Monte Alta 9393, ponto de espera da 1, 0, ponto. Stone 9393, autorizado ingresso via Charlie, decolagem a partir da captura deslocada 1, 0, vento 0, 90 graus, 1, 2, 9. Entrada e até a captura deslocada, autorizado. Montar 9395. Juliette Bravo Delta, autorizado ingresso pista 17, a porta alinhada e pronto, captura 17. Emergente Mike, decolado 02, controle 119, décima 8, bom voo. Controle 198, obrigado, uma boa tarde. Confirmado. Eldorado 9636, autorizada para a comunicada. Afirmo, vento 090 graus, 12 nós, então 9313. Vai, que é, então, 9313. Seja colado da 17, passando na 18 mais para o corredor Axé, número 10. Passamos 98, Mike, prossiga visual corredor Axé, meu pai. Visual Axé, meu pai, na 24. Gillette Bravo Delta ao alinhar, mantenha a posição na cabeceira, aeronave nacional 10 para pouso já passando o marcador, ok? Chama a torre Salvador 18, decimal 95. Operador 90, disco para 2000 pés, general no 012, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Tá deslocada a carteira, né? Afirmativa. Então, é uma turma localizada, tá 3290. Mantém a posição na última sete, a aeronave no setor sul já finalizou o pushback, vai iniciar o táxi, mantém a posição agora. Ok, na sua escuta então para autorização, gol no 867. Azul, uma série de nosso para o táxi, gol no 09 a bordo, 3 horas e 10, o menos caminhão. 4089, táxi autorizado, via parte 1 em Índia, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, chame a torre, 118, décima 95, ajuste, 10012. 02, autorizado, táxi via parte 1 do Índia, ponto de espera no 0985, azul 4089. 5-1, altera 133, sabe, tempo, xeré 62, 5-4, obrigado, outra vez. Está 9393, possibilidade de voando lenta, na presente? Afirmativo, 131, corrijo, 9393. Está voando lenta, da nós, variando até 2-0 nós. Quem está atrás? No solo 07, confirmando destino parte militar. Salvador, boa tarde, 3, 2 no meio, foram ação. É a Índia. Essa mesa, boa tarde. 3, 2 no meio, informação curta agora, Juliette. Atrás 4. Pronto, 4. 3, 2 no meio, autorizado Fortaleza, 370. Via Ampezulu 19. Bangu, DCT Abuco, após DCT Fortaleza. Rolagem na pistão no zero, primeira curva esquerda.

3290, chame a torre, Salvador, em 1-1-8-9-9-6. Deixa eu ver, 3290, você vai captar. Aperta. Tá Juliette Serra, pronto, pronto. Opa, mas tá Juliette Serra, vou local Salvador, Salvador, circuito de tráfego da 17 a 510. Cola da 17 em coordenação com a torre. 2-1-1-8, decimal 9-5, 1-1-9-8, controle 0-1-5-7, traz 4. Andrés 290, continua a aproximação, aguardando pista livre, em breve da Azul 7, para iniciar a rolagem. Andrés 290. 0-1-5-7, hotel de letra. Confirma a parte de pessoas a bordo, hotel de letra. 3-9. Autoriza a decolagem azul 4-0-8-9. Decolagem chama a torre, 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-2. Solo, 1-8-6-7 para o táxi, COB, 1-7-5, Campinas, 3:40. 1-8-6-7, autorizado o táxi via Fátima Uni Índia até o ponto de espera da 1-0. Quando lá chama a torre, 1-1-8-9-5, o ajuste 1-0-1-2. Altímetro 1-0-1-2, tem livre táxi via Fátima Uni, saída Índia, ponto de espera da torre, 1-1-8-9-5, 1-8-6-7. Tá 3-2-3, pro acordo. 3-2-3, confia. 3-2-3, autorizado Brasília, 3-6-0. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. Intercepta o Zulu 1-7 e segue conforme o plano. 1-1-9-8, controle, 5-5-0-7, transponde. Então, autorizado 3-6-0 para Brasília, decola a curva à direita, Arbor, Elefa, o Zulu 1-7, ponto 2-9-8, transponde 5-5-0-7, 3-2-3. Correto, no portão 4, chame pronto, 3-2-3. Já afirmativo azul 4089. Graça, faz 2000 da EL, 4089. Ben, 9393, chama o centro Recife, 125, decimal 1, ao TR 133, decimal 95. Alterado 3395 e chamada principal 25, onde está 9393, né? Local Salvador, Salvador, se afastando no corredor forte a 2-0 milhas. E a colagem da pista 1-7 com curva à esquerda. Corredor forte a 1 mil pés. 19-8 controle, 18-9-5 a torre e 0-1-3-0 o transponder. Espere, está pronto. Com 8-6-7 a linha e mantém a parte da taxa Charlie, capitã deslocada. Está livre ingresso via taxi Charlie até a cabeceira deslocada 90, 1-8-6-7. falando 1-2, libera via Fox, falando 2-1, décima 1. 3-1-1, 3-2-1. O limite será radial 240 do Grande Salvador. Muito obrigado pelo limite radial 240 de Salvador, Xenia 6320. Ok, change, mantendo presente pro limite a 240 do Grande Salvador, Xenia 6320. Juliette, portão 01. Alva Juliette 01, portão 3290. Salvador, boa tarde, azul 4976, porta Juliette, pronto pra fora. 4976, Juliette confere, autorizado Paulo Afonso, nível 1-70, via rota do plano. Cola da pista 1-0, a primeira curva esquerda, sai da Momo, transição Froti, 19-8 controle e 5527 transporte. Isso é autorizado 570 para Paulo Afonso, com o mapa do plano, declaramos 0, curva esquerda após. Devida Momo, transição Froti. 19-8 é o controle, 5-2-7 é o transporte. Correto, azul 4976, chame pronto no pátio 3. Não é resposta. Informa, tráfego, tráfego 10 horas, 62 milhas, rumo ao oeste, cruza 4210 em subida, tipo um Charlie 402. Ok, tráfego, tráfego, tráfego, tráfego, tráfego, tráfego, tráfego, tráfego, tráfego, tráfego, tráfego, tráfego, tráfego, tráfego, tráfego,